People disappear all the time. Most are found eventually. Disappearances, after all, have explanations. Usually. Você está ouvindo Sassenachs Podcast, o podcast sobre tudo que envolve o universo de Outlander. I try and remember my husband. Are they not alive? You need not be scared so long as I'm with you. But when you're not with me. Be careful. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? É isso aí, caro ouvinte, estamos aqui novamente com o nosso podcast, Sassenachs BR, nosso podcast que trata exclusivamente de Outlander. Você está ouvindo aqui eu, Angélica Hellish, e hoje eu estou aqui com... Clarissa Maris. Trica, oi gente. E apresentando a nossa querida nova integrante do podcast, a Vilma Vicente. Seja muito bem-vinda, Vilma, e fale um pouco sobre você, minha amiga. Obrigada, Angélica. Oi, meninas. Oi, tudo bem? Oi, pessoal que tá ouvindo. Eu sou a Vilma, paraense morando hoje em dia em Pernambuco, tenho 30 e sou a louca de Outlander. Ah, a Vilma é só amor, minha gente. A Vilma vai ser aqui nossos olhos sob um aspecto muito interessante dessa produção, que são os livros, né, Vilma? Você já leu todos, né, minha querida? Sim, sim, já li todos. É, eu descobri a série ano passado e tive mais de um ano aí pra ler todos os livros. Tô começando a ler agora os contos. Muito bom, seja muito bem-vinda, Vilma, e sinta-se em casa, pode abrir a geladeira, pegar aquele quilt que tá pendurado lá, que a gente tá tentando bolar um quilt novo aí pro nosso querido Sam, que é o tema do nosso podcast, gente. Hoje nós vamos falar sobre ele, sim, o Sam Hewan. Descobrimos como se pronuncia, a gente chamava de Hewan, né, o sim, Clarissa? Sim, é normal, quando tem esses GH, as pessoas pronunciam, que nem o Hugh Grant, Hugh Jackman, né? É difícil falar esses nomes. Pois é, minhas amigas. Então, hoje falaremos sim, vamos falar um pouco sobre a biografia do Sam Hewan. Fique com a gente, depois dos nossos recadinhos de agradecimento. Começando aqui com muito carinho, muito afeto, a nossa sessão de agradecimentos a essas pessoas maravilhosas que estão interagindo conosco, seja em box, seja de maneira individual, comigo, com Clarissa, com Drica, com Vilma agora, viu? Então a gente vai agradecer, falar alguns nomes aqui, né, Clarissa e Drica também. Fiquem à vontade, convidando você, nosso querido ouvinte, a você acessar o blog. Porque o blog tem muito mais material, a Clarissa, a Drica, eu. A gente está sempre se esmerando para trazer novidades, né? Então não deixe de acessar o nosso blog. É sassenachsbr.wordpress.com. Por enquanto, nós estamos aí para mudar futuramente para .com.br, tá? Mas a gente deixa bonitinho, avisadinho. Sim, eu quero começar com um agradecimento que eu estou devendo há muito tempo, que é para a Lili Jardim. A Lili, que não conhece ela... Lili, na verdade. Ela tem um canal no YouTube, a gente vai deixar linkado depois ali no podcast pra quem quiser conhecer. Ela fala de várias séries, inclusive Outlander. E é muito legal o canal dela porque ela é diferente dos outros YouTubers, ela sempre traz coisas novas. E ela ouve nosso podcast, acompanha o blog, ela é muito legal também no Twitter, nos acompanha pelo Twitter também. Então eu queria agradecer muito a Lili e... ela vai comentar sobre o nosso podcast no canal dela também. Poxa, então, muito obrigada. Obrigada, Lili. Viu? Ela é muito inteligente. Opa, muito vamos inteligente. Deixar então a recomendação. Vamos ver, galera. Vamos sim, vamos deixar o link na postagem pro canal da Lili. Não deixe de acessar, conhecer. E eu já deixo aqui o meu agradecimento a você, minha querida, por você estar ajudando a compartilhar o nosso trabalho, viu? Grande beijo. Vamos agradecer as pessoas que comentaram o nosso blog. Bastante comentários essas últimas semanas aí, nos posts, né? A gente também recebeu comentários fora do blog, né, por e-mail ou no Facebook. A primeira pessoa que comentou bastante, assim, só para dar uma resumida, uma pessoa que foi muito interativa comigo no Facebook foi a Camila Caldas. Ela ficou muito contente em saber que a gente agora está com um podcast, porque ela disse que não conhecia nenhum podcast em português sobre a série, sobre os livros, né, enfim. E aí ela ficou muito, muito parceira, uhum, e ela já te conhecia do Podcasters, né? Então foi meu Deus, acredito que tem. Ela ficou super parceira. Aí começou a ouvir, e aí conforme ela ouvia, ela ia comentando comigo no Facebook. Então ela fez várias considerações importantes, acrescentou várias informações que a gente ainda não tinha muita certeza. Elogiou muito o conteúdo do podcast, disse que ficou muito, muito feliz, que vai acompanhar sempre a partir de agora, vai comentar no blog também. Então, Camila, muito obrigada, tu foi muito gentil e também muito minuciosa nas informações que tu trouxe para nós. E é isso, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Camila, por você dar esse feedback pra gente, viu? Tá anotadinha todas as suas recomendações, a Clarissa me passou. Fico muito feliz de você ter conhecido o trabalho que eu colaboro lá também, que é lá do Podcasters, né? Muitíssimo bem acompanhada pela Ana, pelo Rafa, por todo aquele grupo, né, de pessoas interessadas por Game of Thrones. E a gente, com certeza, está dando muita ênfase nessa questão de melhorar a qualidade do áudio. Pode ficar tranquila, tá? Então, a gente vai tentar sempre disponibilizar o melhor áudio para quem está escutando o podcast. Então, um grande beijo, viu, Camila? Um grande beijo para você. Queria também agradecer aqui algumas pessoas que conhecem o meu trabalho lá no Masmorra e entrar em contato, né? Que é a Lívia Silva Santos, que mandou um super e-mail, né, Clarissa? Falando com a gente e tal, falando as opiniões dela sobre a série, o que ela achava legal, o que ela não achava. Já é uma velha conhecida minha, ela já interage conosco muito lá no, falando de cinema, né? Então fiquei felicíssima de ter contato da Lívia. E também uma outra Lívia, né, que é a Liv, né, que é uma das colunistas do nosso blog. Achei isso muito fofo, cara. Uma das colunistas do blog. Foi lá, nossa, que legal, que maneiro, podcast sobre Outlander. Cara, então a gente está aqui mesmo para poder trazer essa discussão, esse bate-papo, outras perspectivas, né, que possam trazer o debate. E eu fico muito feliz porque a gente que tem conteúdo, né, na internet, né, seja falando de cinema alternativo, de séries, essas pessoas gostam do nosso trabalho e do jeito que a gente comenta, elas vêm atrás de um novo conteúdo que a gente está falando também. Isso é muito legal, entendeu? Eu queria falar, como ouvinte de podcast, pessoa que gosta, para quem ouvir, comentar lá, pessoal. Eu, quando eu vi as meninas começando esse trabalho, comentei dando os meus, assim, meus palpites, vamos dizer assim, dizendo que eu tinha achado legal, o que eu podia ajudar. E isso é muito bom para quem tá fazendo, eu imagino, ter esse feedback, porque às vezes você tem lá os números, tantos estão escutando, mas ninguém dá um feedback, então acho que é muito importante para quem tá ouvindo dar essa ajuda pra gente fazer um podcast melhor. Muito obrigada, Vilma, é verdade, isso daí, o feedback, ele é uma parte muito importante do trabalho de qualquer produtor de conteúdo, né, gente? Se você escutando o podcast, que é uma coisa legal mesmo, a gente fica super feliz, mas você falar, olha, tô curtindo, pô, eu achei isso sobre esse tópico que vocês falaram, então a gente já tem como se nortear, saber o que que agrada mais, o que que traz mais polêmica, é interessante debater. Viu, gente? Eu gosto muito do... Já mandei um grande beijo pra todos e todas, né, do Apaixonados por Outlander, que é um grupo maravilhoso, divertido e tal. Mas a gente acompanha, a gente faz a leitura das postagens e a gente quer, às vezes, até comentar mais. A pessoa colocou uma coisa interessante, mas você acha que parece pouco, às vezes, responder apenas escrevendo, né? Você quer falar sobre, trazer outras coisas como referência. Então, o feedback é super importante, gente. Então, eu convido todos a sempre ir no blog, como a Vilma falou, e dar o feedback pra gente, viu? Você vai ser recebido com muito carinho, viu? De pessoas que gostam do trabalho que fazem e gostam de interagir, e o mais importante, né? Trazer a pluralidade de opiniões, né? Ela falou que ficou desanimada, uma coçada para continuar assistindo. Queria falar pra ela que vale muito a pena ver você continuar. É maravilhosa. A fotografia muito linda, você vai amar. Certíssimo. Não, continua assim que você vai pirar, cara. Quando chegar no final, você vai ficar que nem eu, assim, urso do pica-pau. Querendo mais. Uma perguntinha. Essa ouvinte, a Lívia, ela falou que ela deu uma parada por causa das cenas fortes do final da temporada? Ou só porque ela achou que a temporada tava meio lenta? Ela achou lenta no começo. Eu acho que ela achou meio melosa, não foi algo do gênero, não foi uma crítica que falou, ai, Eu achei foi meio isso. Melosa, isso, meio bem Sabrina, e tal. Achou meio Sabrina. Isso, meio, né? É. Mas é uma questão de percepção, porque tu vê que a série tem essa questão melosa, mas ela também tem questões interessantes, né? A gente tá pegando uma protagonista empoderada. Sim. Ali, né? Uma mulher que ela fala na fuça, né? O que ela quer, isso é muito forte. Na verdade foi isso que me atraiu a série. Eu fiquei assim, nossa, eu quero ser ela. Ela é muito foda, sabe? Eu, no começo, eu não sabia nada dos livros ou da série quando comecei a ver. Então, eu só pensava assim, caramba, essa muito bacana. Eu pensei assim, o que ia acontecer comigo se eu voltasse 200 anos? Estava morta. Eu não estava torcendo para casal, não estava torcendo para nada. Eu estava torcendo só por ela. Eu acho curioso, no primeiro episódio, o pessoal já achava meio meloso. Não, mas aconteceu comigo, Vilma. Eu já tinha feito uma tentativa anterior. Eu até comentei no outro podcast, né? Tu lembrar que eu falei, nossa, cara, a Ju do Mamilos, ela colocou, ela falou assim, nossa, que série maravilhosa, tu quer chamar as amigas pra bater papo? Aí eu falei, eita porra, ela falou um negócio, acontece não sei o que no final. Eu falei, eita porra, sabe? Vera Verão rodando assim, eita, agora eu vou, entendeu? Aí eu falei, nossa, aí quando eu fui, cara, nossa, abracei, né? Muito legal, muito legal. Então, às vezes é a primeira impressão. Foi que nem um menino em off pra gente só, que ele meio que respondeu com um pouco de preconceito pra mim, entendeu? Ah, eu não assisto essa série. Sabe o que eu acho mais engraçado? Esses dias no Twitter, até o Sam e a Dayana, eles retweetaram tudo. Teve um guitarrista, eu acho, um cantor de uma banda de rock, tipo de metal. Eu não lembro qual era a banda, não sei se era Metallica, eu não sei. O cara botou no Twitter que ele era fã de Outlander. Fãzaço, assim. Aê. Saiu retweetando, dizendo, eu vou procurar isso depois e mostrar pra vocês. Pedindo pra fazer participação. Era de uma banda muito famosa. Eu vou ver, eu vou procurar quem foi e falo pra vocês depois. Tá vendo? Vocês estão pensando o quê, gente? Que é só o Game of Thrones, que as bandas ficam querendo aparecer, cara, vocês estão totalmente equivocados. Uhum. O BR tá equivocado, meu, um abraço. Teve vários homens famosos, o cara que faz o Superman agora, eu esqueci o nome dele. Ele é super fã da série também, tem vários homens. Ah, eu amo ele, que legal, sim. O George Martin, que a gente comentou no outro podcast, né? Vou falar uma coisa pra vocês, gente, isso daí é uma coisa meio latina, que nem tava batendo aquele papo em off. Coisa de latino tem um pouco desse preconceito, porque tu vai ver estatística, que eu fui dar uma olhada na Variety e tal, as revistas americanas, há uma maior porcentagem de espectadores são masculinos, gente. Entendeu? Porque é uma série que tem lutas, tem batalhas, entendeu? Não é uma série de Carlos Daniel, entendeu? É Paola Bracho. Não, cara. Não. Tem muito romance, mas a série não se atém só a isso. Tem muita coisa interessante, muita... Só para terminar os agradecimentos aqui, os últimos pessoas a comentar no blog, algumas já são parceria, já comentam em várias postagens, né? Como a Vilma, a Camila Neri, mas houve também alguns comentários novos, né? Algumas pessoas novas, eu fiquei bem contente. Na postagem sobre o episódio Sacenar, a gente fez sobre o episódio, curiosidades e tudo mais. A Karine, a Franciele e a Stephanie, desculpa se eu estou dizendo teu nome errado, Stephanie, comentaram pela primeira vez. Então, muito obrigada. You're not as ginger as I thought, you're not as Scottish as I thought. Where's the kill? And anytime we meet fans, they're just so genuinely enthusiastic and supportive, sometimes in the strangest places, you know, in the gym or in the changing rooms in the gym, or recently on a flight to New York, I had a woman approach me, and as I said before, you know, they're always really genuinely enthusiastic about the show. Como eu disse anteriormente, hoje falaremos do Sam Hewan. Ele nasceu em 30 de abril de 1980. Ele é um ator escocês, muito conhecido, obviamente, né, pela série que nós estamos tratando aqui, Outlander, né, do canal Stars. E ele recebeu duas indicações para o Saturn Awards. Ele já foi nomeado também para o prêmio Laurence Olivier, que é um prêmio, né, que ele premia o artista mais promissor, né? Isso aí foi no ano de 2003, pela sua atuação na peça Elfland Islands, realizada no Royal Court Theatre Upstairs. O meu inglês, ele é britânico, gente. Não reparem, por favor, não briguem comigo. O Sam Hewan, ele nasceu numa cidade com um nome praticamente impronunciável. Estou brincando, mas o nome é Balmaclellan. Aos 5 anos, ele se mudou para New Galloway, onde ele frequentou a escola primária Kells. Durante esse tempo, ele morava... aí eu acho até um tópico que eu gostaria de trazer a Clarissa, né? Porque ela explicou isso melhor pra gente. É muito estranho, quando eu li essa informação, está assim, ó. Ele morava em estábulos adaptados, que são apartamentos pequenos, né, que são chamados de estábulos. Aí eu fiz um grande what the fuck, né, e falei, opa! Aí a Clarissa trouxe um pouco mais de informação, né, Clarissa? O que é isso, querido? Sim, são cômodos, casas, né, que costumavam ser estábulos. Elas ficam junto a castelos ou fazendas. E aí eles pegam esses estábulos antigos... reformam e transformam em apartamentinhos, assim, aí são casinhas em que as pessoas moram, são mais baratas, geralmente. Então ele mora nesses estábulos antigos transformados em casas. Saquei, né? Já era o laboratório pra ele viver o Jamie. É isso que eu ia falar, viu, mano? Que sacada. Eu falei, gente, é verdade, porque o Jamie, ele tem isso, né, na série, né? Ele fica morando nos estábulos, abraçando os cavalinhos, né, etc. Eu achei muito interessante isso dele morar. Eu também, quando eu li, eu falei, gente, morar num estábulo deve ser uma coisa bem interessante, né? E ficava no terreno de um castelo. E eu achei interessante também que a turma da escola dele era uma turma bem pequenininha, assim, tinha 4 alunos. Aí eu fico imaginando esse ruivinho pequenininho, gente, com 4 alunos só na sala. Ele não era ruivo quando era criança? Eita! Gente, eu não sabia. Ele é loiro. E a barba também, né? O rolo da Drica caiu. Não, gente, eu sonho com ele ruivo. Não venha aqui você estragar o meu pensamento. Eu penso nele ruivinho desde criança. Detalhe, ele fala, né, que na infância ele era aquele menino gordinho, né? Então deve ter sido uma coisa muito tchutchuca mesmo, devia, né? Devia ser lindinho. Mas vamos lá, vamos lá. Então ele morou, passou a infância nessas pequenas localidades, né, nesses estábulos convertidos, né? Muito interessante. E depois ele mudou-se, então, para Edimburgo, né? Já, então, 12 anos de idade. Ele estudou na escola James Gillespie por um ano e depois ele foi para a escola Rudolf Steiner, também em Edimburgo, onde ele estudou até o 6º ano, né? Em seguida, ele passou 2 anos trabalhando, viajando, antes então de se matricular na Academia Real Escocesa de Música e Drama. Royal Scottish Academy of Music and Drama. Isso, esse é o nome. E esse é o nome anterior. Royal isso. Conservatoire of Scotland. Então, é tipo o Conservatório Real da Escócia, uhum. Né? Não é isso, né? Traduzindo livremente, isso. Né? Uhum. Em Glasgow, né? Ele se formou em 2003. Em 2009, minha gente, ele desempenhou um papel, isso é bem interessante, onde ele interpretou um personagem chamado Scott Nelson, o namorado da enfermeira Cherry Malone e traficante de drogas, uhum, numa série britânica, uhum, né, uma série da BBC, que é a série Doctors, né, que é conhecida como a soap opera, né, que seria o quê? Uma novela, né? Exatamente, uma uhum novela, né? E também interpretou o príncipe Ashton num filme do canal Hallmark, né, chamado A Princess for Christmas. Eu queria só falar que eu vejo que a vida do Sam foi um eterno laboratório para ser o Jamie, porque, curiosidades, o Sam nasceu em dia 30 de abril e o Jamie nasceu dia 1º de maio. O Sam morou num estábulo e o Jamie é um cavalariço na série. Ele, depois de um tempo adulto, saiu viajando e o Jamie também. Ah, e eu li uma matéria que fala que o Sam, ele é espadachim, ele tem até licença para ensinar a... Eu não sei se chama espadachim essas coisas. Ou seja, um eterno laboratório. Ele nasceu pra ser o Jay. Ele fez esgrima, isso, né? Esgrima, acho que é esgrima que é o nome isso, dessa... Isso. Que maneiro. Não, e ele fala da infância, quando ele comenta, né, nas entrevistas. Ele fala que na infância ele é aquela criança sonhadora que pegava aquelas varas, assim, de árvores e ficava fingindo que estava lutando de espada, era um fã do Robert De Bruce, do Rei Arthur, né? Ou seja, ele é bem... parece que realmente a vida dele lembra, né? Traz essa questão do papel dele. Muitas, né, coincidências. Série. É bem interessante. Já estava meio que intrínseco para ele fazer isso, né? Na vida dele. Ele tem muitas semelhanças. Eu tinha visto no Apaixonados, no grupo, as pessoas comentando do aniversário, que eram muito próximos, né? Eu achei muito legal, porque, né? Coincidências. Isso talvez... mostre que eles são também parecidos de personalidade, uhum, talvez. Por isso que as pessoas acham que ele é o Jaime mesmo e aí criam todas as expectativas em torno dele. Sim. E tudo mais. Eu acho muito legal. Ele foi destinado para fazer esse papel e... Eu nem sei de verdade, mesmo, meninas, desculpa, legal. Clarissa, se isso é bom ou ruim para ele, né? Se isso é tão bom ou tão ruim. Porque de todos os papéis que ele fez até agora, com certeza nenhum deles ele se destacou tanto quanto o Jaime. Mas assim, depois será que ele vai conseguir sair desse papel, né? É, vamos ter que esperar para ver, eu acho. Não, eu queria só comentar que a Angélica falou da soap opera, né? Desculpa, eu vou dar uma hora, um momentinho, professora. Adoro, agora. Pode mandar, minha amiga. Sabe por que que se chama soap? É sabão, né? Soap opera, porque as mulheres assistiam novela antigamente e no intervalo dava propaganda de sabão. Então por isso que ficou esse nome. Eu fiquei morta horrível. Com isso quando eu fui ver, gente. Falei, que sacanagem. É bem sexista, mas ok, né? Ai, muito boa a informação, obrigada por recordar. E voltando aqui a essa questão, em 2011, né, o Sam, ele estrelou um drama da BBC chamado First Light, né. Em 2012, saibam vocês, queridas fãs, que ele foi o Batman, né, na turnê Batman Live. E durante esse tempo ele ficou famoso, gente, porque diz aí que ele executou uma prisão de um cidadão, aí de um bandido na vida real, né? E, gente, tem vídeo, vai ficar linkado na postagem. É muito curioso, gente. Eu achei que isso daí era brincadeira. Tem vídeo disso? Tem vídeo disso, tem vídeo ele falando sobre imagens dele, o Sam Batman, né? Imaginem, gente, que delícia, né? O cara tava roubando DVD numa loja, é legal, assistam o vídeo, vocês vão achar bem interessante. Muito interessante, gente, né? Aí falando então, continuando falando um pouquinho da carreira dele, né? Que então, né, em 2013, ele foi lançado como o nosso querido Jamie Fraser, né? Na série dramática sci-fi, né, do canal Star Outlander. Mas é curioso, assim, é como a Diana Gabaldon, ela gostou, né, do teste, né, do Sam Hewan. E engraçado é que, enquanto a gente falou da Katrina, né, no último podcast, onde ela foi praticamente a última escolha do elenco, né, foi bem difícil arrumar essa atriz que interpretaria a Claire, ele foi um dos primeiros. E agradeceu, né, o pessoal da contratação de casting, falando, nossa, muito obrigada pela dedicação de vocês em trazer a alma, né, da história que eu desenvolvi, né. Ela achou muito legal a escalação dele. Tem uma curiosidade da Diana, que ela na entrevista que ela deu, que ela falou que quando foi escolhido Sam, foi tão rápido que ela estava no carro, aí mandaram uma mensagem para ela dizendo com o nome dele. Ah, a gente escolheu. Como ela estava no carro, ela deu um Google rápido no nome dele e ela diz que a primeira palavra, quando ela viu as fotos dele, foi: esse homem é grotesco. Foi isso que ela disse. E depois, depois, quando ela encontrou ele pessoalmente, ela diz que a primeira coisa que ela pensou foi que ele era totalmente diferente das fotos que tinham no Google. Ele parecia outra pessoa. Então aí ela deu graças a Deus. E quando ela viu o vídeo teste dele, ela ficou pasma, assim, porque ela disse assim que ela estava vendo, ele se transformou. E outra curiosidade, já que já teve da Katrina, ela diz que quando ela viu a Katrina, assim, pessoalmente, a primeira vez, a única coisa que ela conseguiu pensar foi: ela é tão alta quanto o Sam. Ela ficou espantada com isso. Ah, porque a Claire nos livros, ela é bem mais baixa que a Katrina. A Claire tem 1,70m e a Katrina tem 1,80m. Ah, modelo, né? Verdade. Não, e tem uma coisa engraçada realmente que você comentou, Vilma, porque se você procura fotos do Sam Hewan no Google, isso, aparece toda espécie de foto, né? Inclusive umas fotos assim meio de bebezão, com aquela cara lisa. É, tem umas fotos que ele tá mais novo, né? Mas engraçado, eu sempre acho as fotos lindas, não sei porquê, eu acho ele lindo mesmo. É, eu assumo aqui a que eu gosto mais dessa aparência mais rústica. Eu também, prefiro, né, ele mais velho. Mais interessante. Eu também. A gente é chegada nos brucutu escoceses. Assim, né? Não vendo, que eu não, né, fizesse ele novo. Faria da mesma forma que faço, que faria com ele mais velho. Muito bom. Ele e a Katrina, né, estão sempre participando de coisas de... Ações beneficentes, né? Ações beneficentes. Eles usam bastante as redes sociais para divulgação. Acho isso muito legal. Não que eles tenham que fazer isso, mas eles aproveitam, né, a popularidade que eles têm com a série para divulgar essas causas. E aí, em 2016, ele foi nomeado, então, embaixador da Barbens, o primeiro embaixador dessa marca global. Em setembro desse ano, de 2016, ele participou do Great North Run, que é aquelas maratonas, né, que ele participa, ele põe as camisetas, para arrecadar fundos para o Bloodwise, que é uma instituição que ele apoia desde 2011, e ele se tornou presidente na Escócia dessa Bloodwise. E desde 2015, ele também tem a sua própria fundação de caridade, My Peak Challenge. E ele está sempre treinando também para participar desses eventos, né, e coloca vídeos ou fotos no Instagram, nas redes sociais dele, e as pessoas ficam compartilhando e tal. Mas a gente vê que ele se dedica bastante a essas ações e é muito legal. Eu não sei, assim, tem um fato também curioso, que as fãs, né, tem muitos grupos de Outlander que são apaixonados por eles, e as fãs ficam chamando ele de... Ai, quando a pessoa tem muita energia, assim, sabe? Porque ele não para, né? Ele faz muita coisa, ele faz exercício e ele corre. Essa fundação dele de caridade, My Peak Challenge, ele vive promovendo corridas e ele está em todas, ele consegue, gente. Ele tem pique realmente para fazer tudo. É um programa que ele fez, que as pessoas se inscrevem, né? E além da parte fitness, as pessoas recebem orientação também de alimentação, na parte de nutrição, né? E para fazer exercícios diários. Aí 50% da renda toda é revertida para esse outro projeto, Bloodwise, se eu não me engano, que é uma ONG, eu não sei se pode chamar de ONG, que patrocina pesquisas para pessoas com câncer no sangue, para problemas de câncer no sangue. É super interessante. A parte nutricional, quem segue ele no Insta, no Instagram, consegue seguir direitinho o programa e ter todas as informações. É super legal. É uma maneira diferente de ajudar. Eu achei super legal quando eu vi. Maravilhoso. Sim, eu adoro saber esse lado assim, humanitário e tal. É tudo que envolve, né? É muito feliz, gente, a gente saber que uma pessoa é bonita por dentro. Ela não é só bonita por fora. Por dentro ela tem muito o que dar, o que doar. Uhum. E oferecer a humanidade, né? Com toda certeza. Uma coisa que eu acho muito legal dele, e que eu acho que é talvez uma das características que eu particularmente mais gosto, é que ele é um nerdão, né? Que nem nós, assim. Porque além dele ser um cara... Ele é super dedicado a exercícios e tal, mas ele adora filmes da cultura nerd, assim, né? Então ele foi de Star Trek, ele é muito fã, diz que o filme preferido dele é De Volta pro Futuro. Eu achei muito legal ele falar que justamente esse filme, porque tem a ver com as lendas. Nossa, também, né? Viagens no Tempo, o né? Tema muito do bom. Filme. Viagem no Tempo. Então ele gosta muito de ficção científica, muito de Viagem no Tempo. Eu achei muito legal essa informação que ele... Eu vi uma entrevista com ele falando. Eu achei muito adorável, bom. Né? Eu sei também que já passou, eu tinha esquecido. O nome dele, assim, falando de nerdice, o nome dele é em homenagem ao personagem do Senhor dos Anéis, o Samwise Gamgee, e o do irmão também, né, o Círdan. Morta! Adorei, gente. Sobe a música do Senhor dos Anéis aí, pelo amor de Deus. O grau de nerdice dele realmente é bom, cara, porque ele gosta muito da franquia Alien e ele gosta de uma série muito querida pelo pessoal que gosta de sci-fi, que é Star Trek Deep Space Nine, que é uma série muito maneira, cara, que dá pra galera conferir, que se não me engano também tá na Netflix, cara, dá pro pessoal dar essa conferida aí. O legal também de falar do Star Trek é que o Ronald D. Moore, que é o produtor de Outlander, ele produziu a série, também ajudou a produzir a série do Star Trek, né? Então tem essa coincidência interessante aí, né? Por ele ter... Estão na mesma série. Exatamente, agora os dois. Exatamente, Battlestar Galáctica também, né? Exatamente. Uhum, exato. Ele também falou... O Sam também falou que é fã de Battlestar Galáctica também, então... Mais uma coincidência, né? Gente, sobre séries atuais, que ele é fãzão, é Stranger Things. É assim que fala? Falei certo? Ele é muito fã, fanboy mesmo da Millie Bobby Brown. Tirou foto com ela na última convenção que ele foi. E ele fala muito dessa série. Ai, maneiro, gente. Uma coisa liga a outra, né? Muitas séries boas, né? Pessoas legais. Maravilhoso. Bom... O Sam, antes de entrar em Outlander, ele já fez outras produções, como a gente mencionou, e também fez vários testes. Uma das séries que ele fez teste, infelizmente ou felizmente, aí fica a questão, ele não conseguiu entrar foi Game of Thrones, que era uma série que todo mundo que era ator iniciante, né, no Reino Unido fazia testes pra entrar, né? Então primeiro ele fez um teste pra ser o Renly Baratheon, né, o irmão do Stannis. Não passou. Fez acho que uns 7 testes pra esse personagem. E depois chamaram ele de novo pra fazer o teste pro Loras Tyrell, que era o, né, o parceiro do Renly, também o irmão da Margaery, né? E ele também não passou. E aí acabou desistindo, né, de entrar na série, acabou fechando lá o cast. E aí depois ele foi chamado pra fazer Outlander. Então, interessante, né, a gente pensar como é que seria se ele tivesse passado por esses testes, porque... um spoiler de Game of Thrones agora, né? Esses personagens não estão mais na trama. Então, de repente, ele teria feito uma participação bem menor, né? Do que ele faz em Outlander. E a gente não tivesse o Sam, que é o Jaime, que a gente, como a gente tem agora, né? Detalhe, foi mal desenvolvido na série, né? Deixa pra lá, né? Zíper na boca. Exato. Principalmente o Lore. E uma coisa interessante, né, gente? Que os dois papéis de gays assumidos... E eu acho que o perfil dele, né, de tamanho, de super macho, assim, porque os dois, querendo ou não, eles são atores menores, são atores mais miúdos, e eu acho que realmente eu não imagino ele fazendo nenhum dos dois. Eu dou graças a Deus, eu amo Game of Thrones, mas graças a Deus que o Sam não foi escolhido, porque senão a gente não teria ele como Jaime, e ele parece que nasceu pro papel. Sobre os papéis do Rang e do Loras, eu até, assim, eu até conseguiria visualizar. Acho que isso, pra mim isso não tem nada a ver. Eles podem ser um cara super mágico e gay, sei lá. É claro. Eu não queria que ele tivesse ganhado o papel, mas é porque depois eu achei que foi mal desenvolvido, né? Existem muitas críticas, né, sobre isso. É, mas enquanto ser um homem forte e tal é a questão... É, que o pessoal coloca muito assim de, eu não gostaria nunca de visualizar o Sam num personagem como Loras, isso é como uma crítica de falar, eu não queria visualizar ele como gay, traz a questão da homofobia, né, gente? Porque as pessoas são homofóbicas e falam assim, ainda bem, porque imagina ele só aparecer como um gay, nunca mais ia querer gostar dele em Outlander. Então isso aí traz o preconceito à tona, né, que eu acho que não cabe nem nesse momento a gente... falar nesse podcast, porque o pessoal associa o gay com o feminino e o feminino com fraqueza, né? Então acaba trazendo homofobia e machismo tudo junto. É bem triste isso. Se tivesse sido um personagem super bem desenvolvido em Game of Thrones, eu lamentaria muito. Eu ia falar, nossa, eu gostaria muito que ele tivesse ganhado, porque afinal é um bom ator, né? Ele não é apenas um rosto bonito, ele é um bom ator, né? Até sobre isso, sobre bom ator, um exemplo de personagem mal construído que ficou com fama de ser ruim ator é o Tobias, que apareceu em Game of Thrones. Tem os dois papéis, né? Não dá 10% do talento dele, né? Em Outlander dá um show, né, Vilma? Com certeza. Exatamente, dá um show de atuação. Muito bom, gente. Acho que a gente trouxe um pouquinho do tópico de Game of Thrones aqui. Vamos lá, então, pro nosso momento ok? Ok. A gente reservou aqui, né, falando do Sam, é impossível não trazer o nosso momento ok, cara. Que é o momento que a galera treta loucamente em questões de, por exemplo, o Sam ter envolvimento ou não com a Katrina, né? Isso daí foi uma grande especulação. Os atores tiveram que falar, gente não tem nada, pelo amor de Deus e tal, né? Ou então o relacionamento dele com a Mackenzie Mose, né? Exatamente, que onde as fãs defenestraram muito a Mackenzie, que ela é atriz. Eu tava dando uma olhada, ela também, poxa, não é uma desconhecida. Ela participou daquele musical, né, Into the Woods, né? Que é um filme muito legal, por sinal, né? Então, que vocês acham dessa questão muito borrada e até, às vezes, um pouco esquisita das fãs ficarem, assim, misturando a questão ator com a vida pessoal e fazendo, às vezes, até o Sam bloquear algumas fãs no Instagram dele? O que vocês acham disso? Gente, só antes de começar, é só pra dizer, assim, o Sam, ele nunca... anunciou oficialmente, apesar de pra mim tá óbvio que ele namora a Mackenzie, mas ele nunca anunciou oficialmente que ele namora ela. Por isso, tanto tem essas fãs que são contra. Por exemplo, assim, ele ainda não foi pra nenhum red carpet junto com ela, sendo que eles já namoram, já supostamente já estão juntos há um ano. Ele não tem foto com ela no Facebook. Eu acho que ele quer se manter, assim, privado, ele não quer misturar a vida dele. Por isso eu creio que, como ele nunca se pronunciou oficialmente, vamos dizer assim, apesar de ter fotos deles em festas, fotos, vamos dizer assim, ele foi, bateu foto no red carpet da festa mas não bateu junto com ela, vamos dizer. Aí eu acho que por isso que fica todo mundo ali, não, ele não tá, ele não tá. Sendo que tá meio óbvio, eu acho, né? Eu não quero ser mal interpretada, né? Eu quero, inclusive, que quem escute isso não fique com raiva de mim, não por esse parecer, né? Mas eu acho que o pessoal está confundindo, assim, muito assim, a vida particular, né? De um ser humano, uma pessoa pública, com a vida de ator, com um personagem e tal. Porque eu até entendo o pessoal idealizar o relacionamento que ele tem com a Katrina, né? E tal, porque eu sou um personagem... Querer levar pra vida real, né? Muito bem atuados. Isso aí não merece nem especulação, gente. Eu acho que quem faz essa espécie de coisa é uma falta de respeito à pessoa enquanto ator, inclusive. Porque eu acho assim, por mais que ele seja um cara bonito, e ele é, né? Obviamente, é um homem muito bem... Né, muito bem aparentado, ele é um ser humano, né, que merece a individualidade dele. Então eu acho triste essa especulação, eu acho que ela, né, ela é até de se refletir, a gente parar um segundo e falar, poxa, por que será que existe um debate sobre uma vida íntima e pessoal de uma outra pessoa, né? Eu sou alguém que não gostaria de um debate da minha vida íntima e pessoal, eu gostaria que ela ficasse separada também, né? Então até entendo, mas eu acho que não merece nem debate, eu acho que, né, merece esse momento individual dele, né, sem precisar se justificando, né. Se ele não justifica, isso é ruim, eu não gostaria de estar mal com alguém e a pessoa não, pelo menos, assumir que está comigo, né. Aliás, deixe nos comentários se ele assumiu, porque para mim ficou meio estranho isso, eu não sabia que ele não havia assumido publicamente, apesar de não achar necessário. Vou comentar algo aqui, que o ano passado, a Vilma estava falando que ele nunca apareceu em red carpet, isso é verdade, mas teve um evento que ele foi num hotel, que ele foi convidado para participar, e que ele posou com fotos com ela, sim, com a Mackenzie. É, eu lembro. Fotos para vários jornais, assim, e aí é que começaram a perceber que eles estavam juntos. E depois eles foram vistos na rua também, assim, aí os paparazzi, claro, tiraram foto. Eles não estavam de mãos dadas nem nada, mas estavam juntos ali. Então foi daí que começou mais, eu acho, as especulações maiores. E depois, logo depois disso, a Katrina também posou com fotos com um rapaz que dizem que é o namorado dela também. Daí eu já não sei mais. Enfim, foi isso que eu vi ano passado, esse ano. Então. Eu até entendo... Então, enquanto espectador, o quão é divertido fazer essa espécie de especulação, né? E quanto é até divertido colocar fotos dele, né? Porque nos grupos o que mais pipoca são fotos dele, do peitoral dele, da seminudez dele. Mas eu acho isso divertido até a página 2. Porque até o momento que você entende que ele foi extremamente objetificado, né? Como eu, enquanto mulher, não quero ser objetificada e não quero ver que nenhuma mulher seja, eu também acho que é problemático objetificar alguém desta maneira, entendeu? Para que ele seja só uma coisa, algo que tu deseja. E tudo que deseja, tu idealiza. E quando você idealiza, é um problema. Que é aí que você vai romper facilmente o entendimento onde você não pode stalkear um ator, uma atriz, e aonde você deve achar isso apenas divertido e uma curiosidade, apenas um tópico, né? Mas eu acho perigoso e problemático isso, porque isso daí leva a questões muito mais sérias do que isso. Então leva a coisas, claro, extremas, né? Que se entenda como extrema, obviamente, que é tipo o caso da Ana Hickman, né? Onde o cara foi, invadiu o hotel e, sei lá, depois quis matar e tal negócio. Então é perigoso. Então, a gente entender isso daí enquanto uma curiosidade, uma brincadeira, é uma coisa. Agora, levar isso com seriedade é outra, totalmente diferente. Então, eu acho que até problema de tu especular é isso, sabe? Eu acho também. Eu acho que as fãs de Outlander, a gente... Claro, a gente fala, a gente somos as loucas do Outlander, a gente realmente fica atrás. É claro que o casal da série, né, o casal principal... É maravilhoso, a gente adora ver o romance da Claire e do Jamie, mas a gente tem que lembrar que eles são atores, e não confundir o papel dos dois. Né? Eu comecei a seguir esses grupos para saber notícias de série, e eu realmente tem pior que eu fiquei espantada do ódio que as fãs, isso aqui no Brasil, de fãs que sabe, são a favor do casal, e elas colocam fotos da Mackenzie e ficam... xingando a Mackenzie, né, deplorando o que ela faz, diz que ela não é depreciativa, da depreciativas, palavra. Né? Que ela nem é atriz, de verdade. Tem fã, o pessoal mesmo. Coloca uma parte do corpo dela, da vestimenta dela, e coloca assim, olha a foto dessa ridícula. Gente, não, né? Não, isso não é legal. Não, eu não concordo quinta com série isso. Não, eu, né, de verdade, não sei, assim, se os dois são um casal, se eles... Tem gente que acha que ele usa Mackenzie para disfarçar, que ela também levou o namorado lá no... Mas, assim, a vida pessoal deles, realmente, eu acho que é deles, né? A vida não pertence ao público. E as pessoas, elas querem muito invadir a privacidade dos artistas. Então, assim, eu gostaria que ele estivesse namorando Mackenzie, meio que até de birrinha, assim, para essas fãs, para elas realmente verem essa diferença. Mas é chato isso que as pessoas fazem. Só um ser com apelo sexual, a gente tem que pensar, né, que a gente está fazendo isso com o homem, mas as mulheres não gostam que façam isso com a gente. E as fãs dele são loucas realmente pelo corpo. Esquecem que ele não é o Jamie, ele é o Sam. E ele é um ser humano, Gente, deixa eu fazer um adendo sobre essa parte de oficialmente com ela ou não. Por exemplo, esse evento que ele foi com ela, ele bateu fotos oficiais pro evento. Mas as fotos com ela só vazaram dele lá dentro. Teve um prêmio que ele foi com a Katrina, que eu acho que, se eu não me engano, foi tipo um Emmy escocês, que a Katrina até ganhou uma homenagem. Fotos oficiais, ele tá sozinho no red carpet e com a Katrina. Mas dentro do evento, ele está com a Mackenzie. Ou seja, fica óbvio que ele quer que seja pessoal a vida dele, que ele não quer misturar, entendeu? Que ele não tá pousando com ela. Só que aí o pessoal já interpreta como se ele tivesse escondendo ela, o que não é o caso. Vamos dizer assim, ele não está escondendo o relacionamento dele, porque tem fotos públicas dele com ela, ele na rua com ela, ele dentro do evento. Mas ali, do lado de fora, essa parte oficial é o trabalho dele. Eu entendo que ele não quer misturar o trabalho com o relacionamento. Então o povo pensa assim, não, ele está escondendo a Mackenzie, ele está usando a Mackenzie para não assumir a Cat, ou ao contrário. Ou os produtores, ou o contrário, que estão fazendo isso com ele. Mas eu acho assim que, não sei se de repente, quando começou a série, eles podem ter tido alguma coisa e perceberam, não sei, porque eles têm uma química, mas hoje em dia isso tá meio óbvio que eu acho que eles não estão juntos. Sobre a questão do ódio das fãs, isso não é só também aqui no Brasil, é fã no mundo todo. Que eu penso assim, que agora, hoje em dia a gente fala o shipper, né? Pra galera que tá shippando. Eu penso assim, você pode torcer pra ele ficar com ela, ou chip com quem ele quiser. Eu acho que só você não pode atacar outra pessoa por isso. Se você quer torcer que ele fique com a Katrina, beleza, torça, faça vídeos, faça tudo pra eles dois. Só não ofenda, só não desrespeite, como já aconteceu, de desrespeitarem fotos dela no Instagram e ele ir no Instagram comentar dizendo que tava pra parar o bullying que tava fazendo com ela, que ele tava envergonhado das fãs estarem agindo daquela forma. Enfim, eu acho assim que é isso. A gente não pensar de não fazer pros outros o que a gente não queria que não gostasse que fizessem com a gente. Exatamente. Eu digo mais, exatamente. Até o pessoal pressionar pra que os dois fiquem juntos e tal, eu também acho isso errado. Eu acho que é uma misturada louca, né? Isso daí, né? Tem que, tipo assim, em vez disso, gente, ter aquele perfil de, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, é maravilhoso. Vocês têm uma química incrível, gente. Vocês são inspiradores. É a melhor elogio que o ator quer. É elogio a sua atuação. Eles adoram isso, falaram, muito obrigada, porque isso vai dar chance dele ter uma sobrevivência para papéis em outras, né? Como a Katrina, né? Que ela já mostrou por A mais B que ela atua muito bem em outras produções, né? Então é legal. Eu quis trazer esse tópico pra gente aqui, porque isso é uma coisa que eu acho fundamental para que a gente, enquanto espectador, entenda o respeito que essas pessoas merecem. Que é o mesmo respeito que a gente acha que a gente merece também na nossa vida, entendeu? Onde não tem que ter especulações sobre quem tá com quem e tal, e que a sua vida particular e pessoal, ela é isso, cara, particular e pessoal, e, né, passou disso, é ser stalker, gente, é ser stalker, existe lei pra punir isso daí. Então, o que você faz, se você ofender as pessoas, não ache você que a rede, que a internet, as redes sociais, você está ausente de uma possibilidade de punição, você pode ter punição, entendeu? Então, comporte-se como você gostaria que se comportasse com você, né? Bom, enfim, é só pra complementar, né, o que vocês disseram, quer dizer, eu assino embaixo tudo que vocês disseram, concordo plenamente com todas vocês. Mas eu queria largar aqui uma questão, uma tretinha, antes da gente continuar. Que foi uma coisa que eu ouvi e eu gostaria de muito saber a opinião de vocês sobre isso. Tem umas pessoas falando, que tem a ver um pouco com tudo isso que vocês falaram até agora, que durante muito tempo, mesmo que eles tivessem tido algum relacionamento... Não, que na verdade, o Sam... Eu acho que o Sam realmente não esconde a Mackenzie, eu acho que ele mais protege ela, tenta protegê-la e tenta separar mesmo, como a Vilma falou, a vida pessoal e a vida profissional. Mas tem gente que acha que ele não assume ela porque o fato do casal e essa dúvida que gera na série de que o casal tá junto faz com que a série tenha audiência. Não sou eu que estou dizendo isso, são pessoas que eu vi na internet falarem isso, tá? Fazer esse statement, assim. Uma das forças motrizes da série, a gente sabe que não é porque a gente assiste a série e adora, uma das forças motrizes disso seria esse casal e esse mito, essa coisa em volta do casal. Então, vocês acham que isso procede ou vocês acham que isso não tem nada a ver? O que vocês pensam sobre isso? Porque eles não vão falar nunca da vida pessoal, porque isso pode estragar, entre aspas, essa ideia que as pessoas têm sobre o relacionamento deles e a química deles. Eu achei interessante essa questão. Muito obrigada. Essa mística, né, do ator, né, o ator e sua vida pessoal, isso é uma coisa muito comum, né? Isso é coisa lá do Star System, lá, aqueles atores, uma Marilyn Monroe, né? Eles tinham a sua vida totalmente enfeitada para o público, né? Então, eu entendo esse parecer e é um parecer muito perigoso. Tomara que isso realmente não seja uma coisa que ele estimule ou que ele esteja sob contrato, exemplo, né? Que ele não possa, sob contrato, afirmar que tem uma namorada ou que ele tem uma pessoa com quem ele more, né? Ou seja casado, né? Isso daí é uma coisa muito problemática. A gente não está mais na época do Star System. A gente está na época que atores maravilhosos podem falar que se são homossexuais ou não, entendeu? Que onde eles podem sair do armário, onde eles podem falar de suas vidas pessoais, né? Então eu acho isso daí uma espécie de glamourização muito perigosa, né? Eu talvez prefira achar que ele a protege, né? Que isso eu acho muito digno, do que ele a esconda. Porque isso é muito ruim, né? Ele esconder um relacionamento. Por isso que eu até falei, se eu fosse a namorada, eu falo, colega, você vai agora no teu Facebook e coloca lá um ano de namoro, vocês vêm namoro, senão tchau, porra. Não importa o quão bonito você é, cara. Eu quero que o seu cavalheirismo, né, isso que inspira as suas fãs, que ele seja algo que também faça, que inspire outros homens, né, que você seja um homem, né, eu creio que não, eu prefiro pensar que não. Né? E essa espécie de condicionamento do público, né, que é fomentado desde o Star System, que não aconteça mais hoje em dia, né? Que as estrelas, elas são estrelas e muito humanas, né? São estrelas do firmamento com os pés bonitinhos fincados no chão, né? Não, gente? Eu acho que o que você falou foi perfeito, realmente, gente. Hoje em dia os atores não precisam mais fingir ser, né, heterossexuais, gays, nada disso. Hoje em dia, realmente, eu acho que está mais aberto e a pessoa pode separar bem a questão de atuar e a questão de viver a sua própria vida. Mas, assim, em relação a Mackenzie, eu realmente não acho que ela se sentiria bem se ela fosse namorada de verdade. E, por exemplo, agora ela foi para a África do Sul com eles, né? Então, poxa, ela estava na África do Sul, ela não faz parte da série, ela ficou nos mesmos locais que eles, não tem por que ela estar lá. Então, eu acho que não é uma questão dele, talvez de contrato, né? Porque esses contratos, realmente, a gente sabe que são muito escusos. Mas não é uma questão dele querer falar ou ter que falar. Eu acho que é uma questão dele falar, não, a minha vida privada é minha e as fãs achem o que elas querem. E o fandom, né? E a imaginação das fãs é que levaram a tudo isso. Mas eu acho super importante ele manter a vida dele em privado e ficar assim. Eu concordo com tudo que vocês falaram, as últimas considerações. Ah, maravilhoso. Então é isso, gente. A gente conversou um pouquinho aqui sobre o Sam Heughan. Falamos de sua biografia, sua vida pessoal. Levantamos algumas especulações que merecem um debate. Então você é convidado, é convidada a vir aqui nos comentários, debater conosco o seu parecer. Tá, não deixe de visitar a página do site, isso é muito importante para quem baixa somente pelo feed. E agradecendo aqui a presença da nossa amiga Vilma Vicente, primeira participação, e eu espero que de muitas, Vilma, porque você é uma pessoa maravilhosa, te amamos muito. Ai, gente, obrigada. Foi um prazer. Também espero que seja a primeira de muitas. Muito feliz eu tô, viu? Muito obrigada. Agradecendo aqui também a Drica, que é a nossa amiga, que não pôde gravar o último podcast, mas tá aí nesse, gente. Aleluia, né, Drica? Tô firme e forte aqui, pessoal. Obrigada. Muito bom. E também a Clarissa Maris. Clarissa, agradecendo a sua presença, minha amiga. Quer deixar um recadinho no final, alguma coisa, não? Eu agradeço vocês todas por participar mais uma vez. Muito obrigada a Vilma pela participar conosco a primeira vez. Foi muito bom, ela traz contribuições muito, muito importantes sempre. Então, muito obrigada, Vilma. E a Drica também, que está de volta, que também sempre tem coisas interessantes para acrescentar. Eu e a Angélica, a gente se sentiu muito sozinha no outro podcast. Né? Foi muito estranho. Então, hoje parece que fluiu ainda melhor porque com a presença de vocês. Eu digo isso honestamente. Maravilhoso. Assim, fluiu muito maravilhosamente. Casa cheia, florida e maravilhosa. Isso que é um podcast, gente. Pelo amor de Deus. Como é que é? Aquele hashtag. O podcast é delas. Adoro. Muito bom, minhas amigas. E é isso. Convidar, então, você, ouvinte, leitor do blog, a nos seguir nas redes sociais. Para você nos seguir no Twitter, é só você acessar @brsacenarres. Está o nosso perfil lá com muitas informações sobre blogs, sobre Outlander, fotos, etc. Temos lá a nossa página oficial no Facebook, que é só você acessar facebook.com/sacenarresbrasilpodcast. Tá? Siga, curta a nossa página. Você vai lá naquele link lá do lado do curtiu e coloca assim, ó, seguindo, para você poder ver as nossas postagens, que o Facebook ele tem mania feia de restringir, viu, gente, o acesso às publicações. Então coloca lá, ver primeiro, que aí você nunca vai perder uma publicação da gente, tá? E o blog, novamente, né, que é o sacenarresbrwordpress.com, onde você vai ter as publicações, logo mais vai ter novo blog, e não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram, que está sempre recheado de novidades e lindas fotinhas e vídeos. O canal no YouTube também está linkado aí lá abaixo do blog. Um grande beijo para vocês e até a próxima, Sacenarres. Até a próxima, pessoal. Tchau. Beijo.